só a gente tá mandando pra passando o Vitorino de Juliette. Então, Vitorino de Juliette, autorizado final no 7, reporta final. Autorizado final no 7, reporta final de Júlia. Curta, ano 7, marcado, travado, básica, Juliette. Gente, o Fantasma Vitorino de Juliette, autorizado pouso, pista na 7. Vento 140 graus, 089, apenas confirma, parte da bata. Adei, 4, Juliette. Tem autorizado back track após pouso do Juliette? Autorizado, autorizado no 40 graus, com 089. Juliette, pouso e back track autorizado, ano 7. Torre Salvador, boa passarela 2230, estabilizaram o ILS 56. Passarela 2230, continua aproximação, já avistado. Vento no 160 graus com 079, autorizado o pouso, pista no zero. Vive pouso no zero, 2230, passarela. Tango Victor, Índia, Juliette, autorizado, correção. Pouso 07, autorizado backtrack, vai livrar na Oscar, partida dele. Romeo Oscar, Uniforme Delta, prossiga. Fala no 2-1, decimal 1, chame agora pra cópia. Beleza, 2230, sala 1, libera a direita, chame sol 1, 2-1, decima 1. Ah, livrar a direita, 2-1, obrigado, bom trabalho, 2-2-3-0. Que é Uniforme Delta, barra grande, tá posicionamento? Gente, autorizado, chame táxi. boa tarde, eu sou na 4715, pistana no zero, próximo. Pistana 4715, autorizado decolagem, pistana zero. Vento 140 graus, 08 nós. Tem condições de agilizar? No momento tem que aguardar um pouco o San 4715. Ótimo, mantém o ponto de espera. 4715, chame para a nova ingresso e decolagem, se possível de imediato. Temos aeronave agora, marcador correção. É 10 mil de cabeceira no zero. Então vai com a mão pronto, o San 4715. Torre, boa tarde, azul 2740, número 2.0010. Frente 2740, mantém a posição, se possível, vai que tenha um pouco mais à frente, para levar o pushback ali de quem faz da 1 a 3, ok? Ok, vamos chegar um pouquinho para frente do 2740. Estou autorizado a decolar imediato, 4715, agilizando. 4715 autorizado, alinhar e decolar de imediato. Pista no zero, vento no 40 graus, 089. Alinhar e decolar, 255, agora pista livre. O vento no 50 graus 089, seu ajuste padrão. E então informo já a aeronave 2319, companhia TAM, iniciando rolagem. Mandou 255 autorizado, ponto de sino zero, vento 170 graus, 09 lança. Exato, ponto, mandou 250. 137.15, correção 4.7.5, decolado zona 8, chame controle de Salvador, 1202, decimal 8. 208, San 4.7.5. Torrigono 227, estabilizado. 7.1227, continua a aproximação. É o número 2 para pouso. Ordem. Informe o Oscar e uniforme Delta autorizado táxi, reporta táxi aí papá para ingresso no set. Número 255, solo zona 9, livre vista direita, chame São Salvador, 1-2-1, se possível agiliza, companhia retaguarda. Já livrou o gol no 218, vai chamar 218, 29. Negativo, 1-2-1. Avião 121 na décima 1, reparte livrando pista. Voo 227, avistado, vento 1,70 graus 07 nós, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso 1,0, voo 1,227. Papa Romeo Oscar e Uniforme Delta, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1,7. Do 2790 a linha mantém cabeceira no zero. 2740 a linha mantém no zero. Voo 1227, Solos 21 no livre pista direita, chame solo Salvador, 121 no décima 1. Direito 21 227. Romeu Oscar, Uniforme Delta, autorizado decolagem pista 17, vento 150 graus 08 nós, informa que manterá 1.000 pés inscrito. Até o fora da bar. Azul 2740, vento 140 graus, 08 nós, autorizado decolagem pista no zero. Teste decolagem autorizada, azul 2740. Espera pronto, 4144. No 4144, mantém a posição no ponto de espera. Papa Romeo Oscar, Uniforme Delta, decolador 23, chame controle Salvador 120 decimal 8. Vai chamar controle 120 decimal 8, Oscar Uniforme Delta, obrigado, uma boa. Azul 2740, decolado aos 24, controle Salvador, 120 décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Azul 4144, em condições de assim que autorizado pela torre, decolagem imediata. Afirmativo. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Ali mantém ao no zero, 4144. 141 144, autorizado decolagem pistão no zero, vento 170 graus, 089. Beleza, decolagem 4144. E boa tarde, boa noite, 67, mantendo a posição. 7, boa noite, 67, mantendo a posição. Salvador, boa tarde, questiona 6226, estabilizado. Questiona 6226, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ajuste altímetro no 0, no 2, o vento no 70 graus, 089. Cliente 6226. 5-4-1-4-4, decolado 262, chama o controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador 1208-4144. Autorizado, já avistado, vento no 50 graus, 089. Autorizado, pouso, Xenem 6226. 6226. Bruno 867, tem condições de assim que é autorizada pela torre de decolagem imediato? Afirmo, 67. Alinha e mantém, cabeceira no zero. Mantém no zero, 867. Azul 4442, não escuta? Obrigado. Tá aquecendo o máximo na frente aí pra liberar do 1 a 4 do patifone, ok? Xenem 6226, solo 29, livre pista direita, chame solo Salvador 121, decimal 1. Livre direita e chama solo 121, boa. 1867, vento 130 graus, 089, autorizado decolagem pista no zero. Livre decolagem no zero, boa noite, 1867. Roxana 6320, tráfego avistado, vento 150 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Bolo 867, decolado aos 31, no controle Salvador, chame agora, 120 decimal 8. 208, 867, boa tarde. Papai Corromeu November. Papai Corromeu November, outro zero final no 7, reporta final, confirma o prático que se destina. É o... vamos funcionar lá no grupamento aéreo. Vamos estacionar. Confirma, é grupamento aéreo, é o local de estacionamento? Afirma, sim. Gente, agora somente autorização de pouso, papai Corromeu November. O trem já está baixando, checado, aguardando. .442, autorizado linha área manter, cabeceira no zero. Área manter no zero, 4442. Chame 6320, solo aos 33, livre pista direita, chame solo Salvador, 121 decimal 1. Papa Papa Eco Romeu November, tráfego avistado, vento 170 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso, auto 7 prosseguindo, é com o meu nome, né? Azul 4442, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 109. Decolagem, azul 4442. Fecha 3745, autorizado linha e manter, cabeceira no zero. Ali manter. Papa Eco Romeu November, solo aos 35, autorizado backtrack, após livre à esquerda na Oscar, no pátio 4, vai prosseguir para o Graer. 4442, decolado aos 35, chame controle Salvador, 120 decima 8. 208, azul, 4442. T3745, vento 150 graus, 07 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Iniciando. Salve Salvador, boa tarde, azul 5055, final de 7 minutos. Azul 5055, agora somente pista livre, o vento no 60 graus, 089. Aguardando 5055. T3745, decolado aos 38, controle Salvador, chame agora, 120 décima 8. 208, obrigado. Azul 5055, vento no 50 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 5055. Está azul eco, sem estacionamento na RIMAR, reporta ponto de decolagem. Hotel Chanel, é Ouro Pastor, aproximação final é 2. Deixa ele no 41, aguarda a pista livre. 7, vai ter aproximação, meu Azul 5055, solo 41, livre pista direita, Chanel solo Salvador, número 21, décima Ouro. Direita 211, azul 5055, boa. CNM 1141, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 09 graus. Esse pouso, pista no 0, 6141. Salvador, está 3144. 3144, continua a aproximação, aguarde o pista livre. Aguarde, 3144. Chané 6141, no solo 43, direita, 121, décimo 1. Direita, 21, 61. Pouso autorizado, pista no 0, 1970 graus, no 0. Pouso autorizado, pista no 0, 3378, está pronto para a linha? A linha mantém, então, 3378, está pronto. Autorizado, linha de 44 no solo 46, direito, 121, décima 1. Direita, 121, 131, 44. Sierra Azul Oeste, está pronto para o acionamento? Afirmativo, pronto para falar. Ok, o Sierra Azul Oeste autorizado. O acionamento, a decolagem por conta e risco na IMAL, vento no 80 graus, 109. Chame fora. Então 3378, decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 109, 10, 92, no ajuste. O meu Sierra Azul Eco prossegue, comprou a Whisky com destino à Ilha de Maré e aguarde transferência. Afirmativo, pro Whisky e aguardará transferência. Cerezão na zona pronta, ponta de espera na zero. Confio para a Torre, Tran 3191, chamou? Afirmo, pronto. Autorizado, alinhar e manter puxão zero. Mantendo zero, 3191. Então 3378, decolado aos 47, chamei o controle, sequência 120, décima 8, boa viagem. 108, obrigado, vamos para o trabalho. Tá bom, meu senhor, Azul Eco, comprou isso, chamei o controle, 120, décima 8, até regresso. 120, décima 8, chamará o Serra Azul Eco, grato, boa tarde. 06, Salvador, boa tarde, Chanel 63. Final da 1-0. Boa tarde, Janela 6315, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarde a aproximação, aguardando pista livre, Janela 63. Boa tarde, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Dado, táxi, chame na Romeu para ingresso. Delta Papai Uniforme. 3191, não decolagem autorizado, 150 graus, 109, ajuste 0092. 0092, carregado decolagem, 3191. 36, ponte de cara da 10, decola de imediato, tá pronto. 6336, da Oceanete, mantém a posição. Guardado, obrigado. Né, 6315, fuso autorizado, pista 10, 150 graus, 109. Recebi o pouso, conta com o CNR 6315. 3191, decolado ao 50, cheguei com o controle, sequência 120, décima 8, boa viagem. 308, obrigado, 3191. Thank you. massagem ali, vai ser bom pô. Oxalé 63, 36 autorizado a alinhar e manter o chão zero. Vem, mantém, 36. Na 6315, no solo 52, direito, 121, décimo 1. Direita, 21, obrigado. Gente, gol no 184, mantenha o ponto de espera. É, 6336, decolagem autorizada, pista no zero, no 50 graus, no 09. Ali de acordo, 6336. Autorizado a alinhar e manter puxando zero. Ali mantendo zero, gol 1-1-4. Na 6336, decolado ao 54, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Tem um buraco aí na pista, tá? Logo depois do início da pista, lado direito. Sim. Ok, já foi informado, a infra-aérea já foi até... A infra-aérea já está ciente do buraco. Obrigado. Gol no 964, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta. Gol no 184, decolagem autorizada, pista no 0, no 70 graus, no 0. Salvador, tá 3605, mantenha um ponto de espera. No 964, todo autorizado, pista no 0, no 70 graus, no 09. Ajuste no 0, no 2. Todo autorizado, no 0, no 964. 184, decolado ao 56, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, bom número de passo. Papel uniforme autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Boa tarde, Gol 2008, continue a aproximação, aguarde o estalinho. 008. Então, 964 no solo, 58 direito, no 21, no decimal 1 no solo. 21-1-964. O 2008, pouso autorizado, pista no zero, o vento no 5, 0 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 2. 008. Delta papel uniforme, mantenha a posição. Tango Lima, Vitor Delta, autorizado o acionamento, chamando para o táxi.